que resgataste com a tua grandeza, que tirastes do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado. Para que o povo da terra de onde nos tirastes não diga, porquanto o Senhor os não pôde introduzir na terra de que lhes tinha falado e porque os aborrecia, os tirou para os matar no deserto. Todavia, são eles o teu povo e a tua herança que tu tirastes com a tua grande força e com o teu braço estendido.